as asas do teu lindo amor, Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Apaixonei por um homem, filho do homem, mãos calejadas de trabalho, boca seca do deserto. Esconda-me em ti, Jesus. Quero conhecer a paixão de Cristo, tendo em mim o mesmo sentimento que houve no meu herói. Pois Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Carpinteiro, aquele que ninguém ouviu, aquele que ninguém viu beleza, como um homem que se vira o rosto, foi rejeitado, mas foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu penoso trabalho, verá o fruto do seu penoso trabalho. Por favor, se alegre em mim. Eu quero conhecer a paixão de Cristo, nas asas do teu amor. Asas do teu amor. pode entrar. Pode ficar, pode entrar. Eu habito em ti e você habita em mim. Eu habito em ti e você habita em mim. Não tem final pro nosso romance. Eu habito em ti e você habita em mim. Não tem final pra essa comunhão. Não tem final pra esse lugar secreto. Abrindo a porta, o carpinteiro abrindo a porta. Esse é o som, o carpinteiro abrindo a porta, o carpinteiro abrindo a porta. Quer fazer agora? Oi, Jesus. Se eu te pedir, você me beija. Oi, Jesus. Sabe, eu já creio, mas eu quero tocar. Sabe, eu já creio, mas eu quero tocar. Rei meu e Deus meu, rei meu e Deus meu, rei meu e Deus meu. Sabe, eu já creio, mas eu quero tocar. Sabe, eu já creio, mas eu quero tocar. Rei meu e Deus meu. Oi, Jesus, mas eu quero tocar. Sabe, eu já creio mais. Rei meu e Deus meu. Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Vimos o que vimos e que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos. Com respeito ao verbo da vida. O que vimos, o que ouvimos e o que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos. Com respeito ao verbo da vida.